do Guarulhos, nível 320, decola pista 10, curva direita, saída da El, linda, motiva via Apuzulu 10, Taubaté. Controle Salvador opera 119, decimal 8, e o transponder 5125. Passageiro Guarulhos, 320, decola da 10, pela curva direita, cumprimos da El, linda, motiva. Apuzulu 10, até Taubaté. 398 vai ser o controle, 5125 no transponder, 3171. 3171, cotejamento correto, chame pronto se tiver acionamento. Camada Neto, grata, 3171, letal. Confirmo o balizador 52, já está para o visual, já o contato está aqui com o balizador. Sim, chamou a colheita. Gol 9961, na Lima tem que obter 0. Mantenha 1 5, sala 28, libera tira de chamação, alô, 1, 2, 1, 2, 1, 1. Gente, o Romeu Oscar Delta, conforme a sua estação entre aero, o senhor não poderá ficar no pátio 3 devido à presença de vários cargueiros esperados neste horário. Então, por gentileza, irá para o pátio 4, ingressa pátio 1, contorna o mesmo, Lima, Mike, na Taxi, Quebec, reporta para cruzamento da pista no 735. Autorizando o táxi Alfa, reportando o Juliette. Alfa, Juliette. 4040, autorizado com fins, nível 360, decola pista 10, curva direita, saída Árvore Alefa, via Pizulu 21. Controle Salvador opera 119, decima 8, transponde 5127. Uma 119, decima 35. Uma 119, decima 35, é o controle, são prontos para o acionamento. Boa 961, decolado 3-0, chama o controle, 119, decima 35. 935 graus, boa 961. Posição 06, botão. 06. Na Mike após a primeira esquerda, na Quebec. Na Quebec, reporto para cruzamento. Na Quebec, reporto para cruzamento. 4-0. Delta, está autorizado o cruzamento da pista 9735 até o Parte 4. Oscar Delta permanece sobre a pista e vai até o Parte 4. Se der a direita, é o primeiro pátio à esquerda. Delta, você vai estar ingressando no pátio 5. O pátio 4, você teria que ingressar a Quebec, prosseguir via pista até o primeiro pátio à esquerda. Zero 040, sol 36, ligada à direita, chama sol 121, decimal 1. 121, livrar, vou 9043. Pode ir, passando via pista, primeira esquerda, é mais 4, acho que é dela. Paulo Salvador, eu vou 9040. Bom dia. O da Juliette, o 9040. Chamado da Juliette, 9040. do 270? Estou, só 3. Time? Grau, só 3. 15-9, giro pro táxi. Aliás, eu repouso, pistão 0, voo 979. Torre Salvador, 3171. Aqui na remota, próximo à Torre Nova. Para o pushback da mais. A remota aguarde o 3171. Ela foi escuta aguardando, 3171. Voo 759, telas 48, ligou à direita, chama solo, 121, adição 1. Direita, chama 21, no voo 759, obrigado. Segue o prazo do atrasamento 05, 3517. Já tem um prazo 05, 3517. Paulo, Salvador, voo 759, lembrando no circuito. Segue Alfa, mantém aqui da Juliette. Alfa antes da Juliette, gol 1759. Azul 40, 40 para o táxi, 106 agora, 2 horas e 30, o comando Galeão. 140, 40, segue táxi via Indy Alfa, no ponto de Feradão 0, Turim 1, 1895, QNL 012. Viva Alfa, ponto espera, são as horas 1895, 40, 40. O preciso 17 prossegue táxi via Indy Alfa, no ponto de Feradão 0, Turim 1, 1895, QNL 012, vovô. dia? Teste 7, está ciente, vai prosseguir o taxa 7.0, está 357. 759, após o SAM, Juliette, portão 9. Após o SAM, prossegue Juliette, portão 9, gol 1759. SAM 3171, cordeiro equipe de solo, que após a aeronave da Gol, parqueia no 09, está livre para o pushback na remota no 4, chega para o táxi. Afirmativa, após a parada da Gol da aeronave, está livre, chamada para o táxi, 3171. Azul 4040, 320M, como é separada? Como é que está separada? Sim, é o que está, é o variável com os dois. Bom dia, existe 0 ou 2. Continua a aproximação, agora não fica livre. Ok, na escuta para aproximação, comigo 2, gol no 0 na 7. Corre, bom dia, tá 3597. Tá 3597, bom dia, mantenha sua escada no 0. Mantenha uma escada. Tomando os primeiros 100 metros do tá 3597. 3597, a precisão será tudo com exceção. Exceção, graças. Okay, sim, estou autorizando pouso, reporte baixo travado, gol 1093. Azul 4040, decolagem 53, tira o controle 119, 3935. Salve, passe, bom dia. Gol no 093, sala 5, liga à direita, chama solo 121, décima 1. 121, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 Juliette. Segue Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, com a Zé. Variável com 2-9. Além de 0-0, 3-1-7-1. S1, decolagem 03, chega o controle 1,9, décimo 8. 08, muito bom dia, 3171. Salvador, muito bom dia, 3171. Dael. Salvador 3171, retorna. Prossiga. 198, negativo, contato. 6, posição de visão, adjunto para 1935. 1935, grato. Campinas, 320 autorizado, direção do 10, vai seguir conforme, decola da 10, curva direita, da El, Leda, Mote, vai sair da 1935, controle, 5144, transponder. Alfa Cargo 65, 7 anos, 3 dias de Lua de Luiz da Serra, tudo escuta. Yes, 6570, altímetro 1012, reporte baixa de trabalho. Reporta lá, pista completa, 6570? Sim. Graças, 6570. Como é que eu vou autorizado Brasília, vento 017, após passando rota, nível 360. Decola da 10, primeira curva direita. Segue o perfil de saída Arbor, Elefa, aciona 5166, controle 119 do sinal 35. 3-0-3-6-0, conforme decola do lado direito, Arbor, Elefa, Pesolo 17, 5166, 935, 875. 1865, qual é o elemento correto no site, em pronta? Salvador, bom dia, é o 3890, com a nossa próxima, 1-3. 3890, Recife 330, pronto, cópia? Pronto. 3890, autorizado Recife, conforme rota, nível 330. Decola da 10, primeira curva esquerda. Segue perfil de saída Puca, Gemo, Caju. Aciona 5143, controle 119, decimal 35. Autorizado 330. Derrota do plano, decola da 10, curva esquerda, saída Puca, Gemo, Caju. Controle 193, 3890, colegiamento correto, apenas para informação, Recife fechado até as 10 horas, no 13, reporta pronto. Reporta na ponta, pronto. E na informação também está com o órgão para o transporte. Vai repassar sim, será o 9970. Zero, apenas confirmando a trave? Afirmo. Quente, graças. Salve, Salvador, muito bom dia. O Oceané 6211 na ponte 5. Informação, Foxtrot, solicita autorização do galeão. 11, bom dia. Prepara a Bela e o Dirum aguardando. Olá, saída na Valência? Dirumi. A El é Dirumi. O 211 é guardando, graças. Professor, continue a aproximação. Aguardando. Também é 570, solo 19, à direita na Golf, solo 21, decimal 1, bom dia. Direita na Golf, solo 21, na sua casa, 570. Cargo 6570, livrando na Golf, se escutando. 6570, bom dia, segue via Alfa, reporta a Estatila. Alfa, reporta a Estatila, Alfa Cargo 6570. Alfa Cargo 6570, está embaixo travado. Axa 6570, segue via Alfa, Kilo, Pátio 3, quando lá, atente ao sinalizador. Alfa, Kilo, Pátio 3, atento ao sinalizador, Alfa 6570. 670, posição prevista 7. Posição 7, Alfa 6570. Oceana 6211, pronto, cópia. Pronto, cópia 6211. 6211, autorizado em Galeão. Via P-November 857, após conforme rota, nível 360. Decola da 1-0, primeira curva, direita. Segue perfil de saída da El, Leda, Irumi. Aciona 5147, controle 119.35. Autorizado então, Galeão, nível 360, P-November 857, depois conforme rota do plano, decola no zero, primeira curva direita, da El, Leda, Irumi, 147, São Juan, 89.35, controle, Oceana 6211. Oceana 6211, cotejamento correto no portão 5, chame pronto. Valeu, obrigado. Puxa, acionamento na 13890. P-3890, autorizado, chama táxi. Chama táxi, 3290. Geral 9970, bom dia. Segue via Alfa, Kilo, Pátio 3, quando lá, atente ao sinalizador. Posição prevista é 2 Romeu. Salvador, Oceana 6225, Brasil, deixa a Foxtrot. 6225, bom dia, Foxtrot, confere, prepara Arvor, Elefa. Você poderia repetir, por favor? Arvor, Elefa, saída. Bora, Elefa, manhã da cópia 6225. Azul 2783, bom dia, Fox confere, número 2 para cópia, prepara Arbor, Elefa. Azul 93, bom dia, número 3 para a cópia, prepara Arbor, Elefa. Azul 4201, no gate 3, pushback, entrar na Elefa. 4201, inicio de imediato? Afirmo. Autorizado, chama táxi 4201. Obrigado, 4201. Santa.